possível isso, velho. Não é possível. Velho, não é possível. Não, não é possível isso, velho. Não é normal. Não é normal isso. Não, não, não, não, não. Não é possível isso.